E aí, galera, eu sou o Guilherme Andrade. E aí, pessoal, aqui tá falando é o Luiz Barbosa. Fala, galera, aqui é o Denis Vespasiano. E aí, moçada, aqui é o Arso Quintão. E está começando mais um Papo de Calçado. Para animar a festa, salve simpatia. Beleza, galera, estamos aqui para mais uma semana. Uma bomba que estourou, um áudio gravado do Joesley Batista, presidente da JBS, em uma conversa com o nosso presidente sobre alguns assuntos relacionados à compra de silêncio do nosso querido Eduardo Cunha, sobre como funciona, né, a tentativa de manipulação de alguns juízes, onde ele fala que já tem um juiz, tem um reserva, tem um procurador. Então estourou essa notícia. O Joesley, já sabendo que estava sendo investigado pela Lava Jato, aparentemente tentou armar uma cilada aí, nosso querido presidente Michel Temer, para ter alguma carta na manga, né, para alguma delação premiada, que hoje em dia tá muito na moda aí. Tudo isso em decorrência da Lava Jato, lá em Curitiba. Então eu queria pedir aí pro Alisson fazer um pequeno resumo aí de como que começou a Lava Jato, pra gente começar a entender mais ou menos o que que aconteceu, o que que tá por vir, aonde que isso vai parar. Então, pra gente lembrar, né, que a Lava Jato começou em 2008, né, cara, com uma denúncia, na verdade, do empresário Hermes Magno. Ele procurou a polícia, né, os órgãos, para fazer a denúncia, porque um grupo de investidores estava investindo dinheiro. Ele achou estranho, porque o caminho do dinheiro, né, paraísos fiscais, esse tipo de coisa, fez denúncia. E nenhuma dessas empresas estava o Alberto Youssef, que é um doleiro, né, que a gente conhece como doleiro. Aí a gente vai lembrar que ele deu um carro pro Paulo Roberto Costa, que aquele cara que já foi diretor da Petrobras. Aí Paulo Roberto Costa, o Pedro Brusca, não sei se você lembra aquele Nestor Severo, o Zói Caído. E é o esquema, né, de o que acontece, quando você tem uma empresa igual, ou qualquer até empresa privada, particular, ou você vai prestar um serviço pro governo, você tem uma licitação. E pra você ter uma licitação, você é sigilo, né, você não, as duas empresas não sabem qual é o preço da concorrente. Só que eles faziam, eles montavam um grupo de empresas e decidiam quem ficar com tais contratos da Petrobras. Só que isso não tem como ser feito se não tiver uma pessoa dentro da Petrobras, porque essa pessoa, ela barrava as outras empresas que não estavam ligadas a esse cartel e vetava só essas, né? E aí entrava Paulo Roberto, Pedro Bruscos, o Nestor Severo, e eles que faziam esses esquemas todos. Aí 2014, né? 2014 rolou a treta lá que a Petrobras foi denunciada nos Estados Unidos, não sei se você lembra, que nas contas não batiam, aí deu prejuízo, não sei, acho que é 6 bilhões de dólares, algo do tipo. Isso em 2014, se não me engano. Isso é mais ou menos isso, a gente tá nesse caminho hoje, a gente chegamos ao ponto do nosso presidente, né, sendo denunciado agora. É por isso que esse país não vai pra frente. Bando de vagabundos coçando o saco todo dia no boteco. Bando... Ô Alisson, tem uma pergunta aí, às vezes eu acho que você vai saber me informar melhor. É, a gente só escuta falar da Lava Jato agora, e você me falou aí que ela começou em 2008. 2008. Por que que a gente só tá escutando falar da Lava Jato de 2013 pra cá, de 2014 mais ou menos? Na verdade são mais de 48 já, delações premiadas já foram rolando. O que acontece? Como é um esquema muito grande, na Petrobras, você tem noção, ela representa 12% do nosso PIB, velho. É gigante, tá ligado? Como uma empresa enorme, com certeza vai ter vários políticos envolvidos. Tanto é que a gente vê aí gente de PMDB, PSDB, PT, PP, isso aí vai, né, cara? E foi chegando nos caras, tanto é que tem as denúncias do Lula, tem denúncia de Aécio, tem denúncia de... Aí, velho, vai todo mundo, é difícil saber quem não tá, né? É um negócio que tá chegando. Aí, tipo assim, igual esse Paulo Roberto Costa, que recebeu do Alberto Youssef, que era o doleiro, ele deu um carro. O cara era diretor da Petrobras e ganhou um carro de presente, tá ligado? E a parada do exemplo do esse negócio de favores, coisa e tal, o que acontece? Você não pode dar dinheiro, porque dinheiro você tem que declarar, tá ligado? O que acontece? Por que, que a maioria das vezes é dado, tipo, eu só tô citando exemplo, não tô discutindo se é fácil, é verdade ou não. O apartamento, o sítio em Atibaia, tá ligado? Isso eu só tô dando exemplo que eu lembro aqui. São coisas que tudo tá ligado a favores, tá ligado? É sempre coisas que os caras dão pra em troca de favorecimento e licitação. Principalmente os grandes, né? Igual, por exemplo, o Lula, o Cunha. Isso, exatamente. É, o Temer. Quem tem poder, né, velho? Quem tem poder de manipulação. Né, até mesmo algum contrato favorecido, né? Com alguma parte, né? Isso também serve como uma troca de favores, né? Tudo isso entra no meio. Mas é mais o caso, assim, de... É uma forma... não é lícito, mas também não... De certa forma, não é ilegal você dar um presente pra alguém. É, mas o que que acontece? O problema todo do negócio de dar o presente, coisa e tal, é que quando essas empresas estão envolvidas ali com golpes, né? O que acontece? Você tá envolvido, então as delações premiadas são isso, né? Porque se ele não tivesse envolvido, você falava assim, não, eu dei pra ele o presente e é isso. Sim. Só que como é comprovado que houve crime de cartel, coisa e tal, os caras falaram assim, ó, por que que você deu o negócio? Aí tem que justificar, entendeu? Aí ele justificando... Claro, não, eu não tô falando que não tem nada de ilegal, não tem nada de errado. Lógico que é errado. Eu tô falando assim, entendi. Porque isso entra na mesma coisa... De ilícito, né? É. Porque, de certa forma, é a mesma coisa que acontece na eleição, vamos dizer. Por que que você não se pode mais? Antigamente podia dar camisa, entendeu? Antigamente você podia dar boné com o nome do candidato, presente, brinde, chaveiro. Hoje em dia você não pode, por quê? Já é uma coisa assim, você tá dando um presente com a intenção de receber um favorecimento. E okay. Isso que é o errado da questão. Por que que a coisa demorou também tanto tempo, né? Igual o Alisson falou. É. Porque você vai pegando os peixes pequenos. Aí vai chegando na informação. Quando chega lá no grande, no Lula, no Aécio, no Temer, entendeu? Aí que a coisa vai aparecer. Porque quando é um cara pequeno... Em 2013 e 2014 foi a eleição da Dilma, já tava rolando o Lava Jato. Se não me engano, já tava... E tem um período de investigação também. Investigação interna, porque eles não pegam uma denúncia e já vão direto sair prendendo todo mundo. Ah, eles têm que investigar, têm que organizar provas de quem está envolvido, de quem pode ser preso, quem não pode, quem mais pode ter envolvido. Aí, para organizar essas provas, todas essas provas, juntar, fazer tipo um dossiê para sair prendendo o pessoal, demora muito tempo. Esse da carne fraca, por exemplo, demorou 2 anos da denúncia até prender alguém. Eu acho que também a mídia, ela não acaba que não divulga certas coisas. Eu não e acho a partir que não. Do momento que começa a pegar... Não, calma aí, muito, deixa eu terminar cara. De concluir. No partir do momento que ela começa a pegar os peixes grandes, aí sim, a mídia vai claro, soltar porque... as coisas, entendeu? Vai, ah, tal. Antes disso... A mídia não tinha interesse, é tipo assim, ah, tá lá a Lava Jato lá, tá prendendo um deputado, ou então não, um vereador, mas eu acho que tal. Quando já começou a rodar os deputados, já começou. Quando começou a pegar o pessoal grande, os peixes grandes, aí a mídia caiu matando. É igual um jornalista, uma vez estava dando uma palestra na escola minha, ela falou, o que que é notícia? Entendeu? O que que é notícia? Ela falou assim, olha, se eu for fazer uma reportagem assim, o cachorro mordeu uma criança na rua. Tudo bem, isso é notícia. Mas vale a pena você reportar isso? Entendeu? É de interesse? Não. Agora você fala assim, uma criança mordeu um cachorro no meio da rua. Já é diferente, porque não é uma coisa normal. Entendeu? Prender crime de lavagem de dinheiro, sabe? Isso é normal, assim. Infelizmente é normal. Acontece na minha cidade aqui... Direto fecha um comércio, fecha alguma coisa e vai descobrir lavagem de dinheiro. Agora, quando começa os caras, os peixes grandes, igual nós estamos falando, aí já vira notícia, porque é interesse nacional. É. Entendeu? Então é por aí. Verdade. Agora, voltando no que o Denis estava falando ali da investigação, né, que leva um tempo para investigar e por isso também que não solta a notícia direto logo que acontece, eles já não vão prender. O caso do Aécio Neves, da entrega do dinheiro, isso aí já tá rolando, essa investigação já tem tempo, entendeu? Não começou agora, As escutas. Acho que foi em abril, velho. Acho que foi em abril. Isso. Eu tava vendo. E tanto que essa foi a primeira vez na Lava Jato que teve uma investigação planejada, entendeu? A Polícia Federal seguiu o Zezé Perrella, por exemplo, numas três viagens de Brasília a Belo Horizonte com dinheiro. O Zezé Perrella chegou a pegar a chegou grana? Chegou a pegar a grana. Pegou a mala. Até não, onde... O que eu entendi foi um cara, foi o dinheiro do Aécio. O Aécio pegar dinheiro. O dinheiro foi para um assessor do Aécio e do Aécio foi para alguém. Bem, o Perrella não vou garantir 100% porque eu vi no jornal ali não, agora, entendeu? Não, que ele tá envolvido, tá, ele tá. Isso. Eu só não sei se ele pegou diretamente no dinheiro. Isso, tá. Se não, aí eu também não sei se ele pegou diretamente. Mas assim, parece, até o ponto, nós estamos gravando hoje 22 de maio de 2017, tá? A notícia que eu tô sabendo é que a Polícia Federal chegou a seguir o Zezé Perrella durante três viagens de Brasília a Belo Horizonte, com supostamente carregamento de dinheiro. O primo do Aécio Neves também foi... Rodou que nem uma Beyblade, rodou, né? Igual a Beyblade, entendeu? E foi filmado o cara de um restaurante, encontrando no restaurante com o entregador, indo desse restaurante para outro para trocar o dinheiro, tudo filmado, tudo fotografado, a mala, o momento. Então essa foi a primeira vez que a Polícia Federal conseguiu armar um esquema de pegar mesmo, um esquema de investigação forte que não tem nem o que falar, entendeu? O caso do Temer, você ainda pode, né, igual o Temer já pediu, para analisar as gravações, que tá tendo corte, não sei o que, foi manipulado, né? Agora o caso do Aécio Neves, nem isso tem, cara, porque foi a Polícia Federal que foi lá, tirou foto, entendeu? Filmou, então foi uma investigação séria da Polícia Federal. O caso do Temer, assim, até pode acontecer de a defesa, né? É, não, correr atrás. Não, também não, mas existe essa... Isso ali é só pra desviar o foco. Sim, não, existe essa brecha pra defesa, entendeu? Que é diferente do caso do Aécio. Eles estão se agarrando, né? Isso. Agora, se... Agora é muito difícil, né? Se ouvindo, a gente tem que ser muito bobo pra ouvir as gravações e falar que não teve nada. Por mais que o Jornal Nacional... Ele tá usando isso, por mais que o Jornal Nacional... Na hora que vai algumas frases do Temer, assim, que tá baixo e é uma coisa muito comprometedora, eles colocam assim, inaudível. Dá pra você entender entre linhas. Não tô falando que a Rede Globo tá tentando proteger o Michel Temer, não. Não é isso que eu tô falando, não. Entendeu? Mas que o Michel Temer também na gravação dele, na gravação completa, fala que a imprensa tá do lado dele, que o Joesley fala que estava sendo investigado, que o nome dele foi parar no Jornal Nacional e no Fantástico, mas aí ficou só uns dois dias porque ele tem uns contatos na imprensa e aí conseguiu, né? Está na gravação, não sou eu que tô falando, não. Tá? Vai estar no link aqui, aí. Mas eu acho que o que acontece, eu não tenho dúvida que pode ter acontecido isso, coisa e tal, mas como aquela. A conversa do Joesley foi intenção de tirar palavras da boca do Temer, tá ligado? Tipo, ele falando que tinha um promotor, acho que deu um juiz e dois promotores na conta, né? Algo do tipo. Sim. Né? Sim. Foi isso mesmo? É um juiz titular. Um juiz reserva e um procurador. Pode ser que ali esteve tentando tirar alguma coisa do Temer, né, velho? Tipo, dar o vejo pra ele maduro, né? Sei lá. Mas a gente vê. A imprensa, ela é a favor das reformas que ele quer. Porque qualquer pessoa ligada a dono de empresa, coisa e tal, que tá ligado. Nessa, é benéfico pra eles, reforma trabalhista, reforma... Porra, vantajoso pra todo mundo que tem dinheiro, né, velho? Eu acho que é o seguinte, esses áudios aí de que o pessoal fica falando que não teve... Ah, que não teve prova concreta, que ele não falou... Não. Tipo assim, é meio que forçado, velho. Eu acho que o cara... Entendeu? É meio. Dá pra perceber, velho. Qualquer pessoa, igual o Guilherme falou, velho. Qualquer pessoa aí, se você pegar nas entrelinhas, você entende o que os caras estão falando, né? O Temer agora tá alegando que teve 53, eu acho, edições no áudio, que por isso que não tá falando nada claramente. Só que o mesmo cara que fez esse, que falou pro jornal, acho que o jornal Estadão, ele pegou o áudio e falou que tinha 53 edições, ele falou pro jornal, acho que Folha de São Paulo, se eu não tiver enganado, que o áudio não teve edição, que o áudio estava completo. Por tá isso que... íntegra, né? Tá na íntegra. Aí agora tem um juiz aí tá querendo o gravador do Joesley para poder mandar para um perito dele para poder falar se sofreu edição ou não. E esse mesmo cara que falou que teve edição para um jornal e falou para o outro que não teve, ele foi perito de áudio de vários processos de um juiz aí. Que eu não tô lembrando o nome dele agora. Aí agora já vai gerar uma dúvida nesse cara. Porque se esse juiz julgou muita coisa com base no que esse cara falou, e se esse cara tá falando uma coisa pra um jornal, outra coisa pra outro, tipo assim, se ele tá cometendo um engano com uma coisa tão de uma escala tão grande, vai gerar dúvida no processo de todo mundo, velho. Ah, velho, mas eu acho que isso aí é a coisa mais simples de resolver, velho. Tem 1 milhão de peritos de áudio aí, velho. Pega o áudio original, manda pra esses 1 milhão, eles vão constatar a mesma coisa, que o áudio é verídico. Pode. Não, o que então, acontece eu no acho. Áudio que dá pra perceber é que parece que o microfone tá no bolso, ou o celular no bolso. No interno, acho que tava no interno. É, dá um chiado. Tipo como se fosse encostando em algum tampão. Eu acho que ele dá uma mexida, isso. Né? Ele dá uma mexida no corpo, então mexe lá na. O áudio tá muito ruim, cara. O áudio tá. Eu ouvindo. Eu acho que ele tá numa mala. Deu que tem umas horas que ele dá uns tapas, assim, dependendo que ele fica mais nervoso, ele dá uns tapas. Ele não ia dar tapa no peito, né? Então parece que é num. Não, é pra mim. Pasta numa mala, assim. Pra mim, ele tava com um terno, o gravador no bolso de dentro também, do terno, pelo abafado do áudio. É, que a voz dele cagou, mas. Será que os peritos, peritos de áudio vão saber onde que estava? Com certeza, velho. É difícil, com certeza, né? Sabe. Ué, não teve o caso do dinheiro na cueca? Oi? Não teve o caso do dinheiro na cueca? Pra ter um gravador na cueca, um pouco custa. Por isso que esse país não vai pra frente. Bando de vagabundos coçando o saco! Coçando o saco! Coçando o saco todo dia no boteco! Bando de... Agora, o meu maior problema com. O Temer, é que o Temer, velho, não passa confiança, bicho. Se tivesse trocado, a Dilma por um presidente, sabe? Porque a Dilma também, ela nunca passou confiança. Ela nunca foi o que o Lula foi, entendeu? O Lula te vende picolé na Antártida, entendeu? Picolé no Polo Norte. A Dilma não. E o Temer... A Dilma não vende nem no Caribe, né? O Temer é um, sabe... Um bosta mesmo, pra falar a palavra é essa. A Dilma só vende mandioca. Então, velho, o Temer vai dar um discurso, bicho, na televisão, na imprensa, e fala que o áudio foi manipulado. Aí depois vem alguém e fala que não, que o áudio não foi. Aí ele já, não, mas eu não falei que foi manipulado. Quem falou foi o Estadão. Ele se contradiz, entendeu? O cara, né? Se contradiz demais, velho. Não, eu acho nem isso, velho. O negócio aqui é a classe política brasileira, cara. Os caras, eles não têm disfarçatez nenhuma, velho. Os caras não têm vergonha de mentir na sua cara. É, eles acham que a gente é burro. Chama você de otário, tá ligado? Não, tanto se eu vi o áudio dos caras, ele tá tranquilão, velho. Ele tá assim, não, ó, a economia já tá baixando, tá melhorando, o mercado... Meu, tá todo mundo comigo, nós já aprovamos a reforma de não sei o quê, a reforma do ensino médio tá chegando e tal, a inflação já tá baixando um pouco. Plano. Não, nós estamos sus, a imprensa tá do nosso lado. Eu tenho um plano aqui que vai dar isso, tudo certo. Eu tenho... como é que chama lá, o plenário, não, a Câmara, né? Congresso. O Congresso tá do meu lado, não sei o quê. E a gente tá aqui acreditando nisso tudo, né? Tipo assim, é nossa, foda, cara, os caras tão cagando nas caras, velho. E é por isso que eu queria gravar esse negócio aqui, pra gente, não é tanto discutir quem tá certo e quem tá errado, não, sabe? Porque a gente sabe que tá todo mundo errado nessa história. Mas é discutir a nossa indignação. O que que traz indignação pra gente nessa situação toda? É essa que eu acho que devia ser nossa proposta aqui hoje. Cada um falar aí o que, que se sente indignado. Mas o que me deixa mais indignado mesmo é chegar no final disso aí e nenhum deles vai ficar preso. Vai pegar, por exemplo, pegou o Joesley, e o Joesley vai dedurar o Aécio Neves, vamos supor. Aí o Joesley não fica preso. O Aécio Neves vai dedurar o Zezé Perrela. Aí o Aécio Neves não vai ficar preso. Aí o Zezé Perrela vai dedurar outro. Aí o Zezé Perrela não fica preso. E vai todo nessa aí. Vai delatar, na verdade, eu não sei se cheguei a esse ponto, o que acontece? Não é, como é que fala, pra esses caras, pegar, tipo assim, o cara pegar um Aécio, pegar um Lula, filho, depois desses, também ninguém vai pegar não, filho, só se pega Jesus Cristo, tá ligado? Só se pega o Temer, né, que é o presidente. Esses caras, assim, você não faz delação, igual aconteceu com o Cunha. O cara era tão ruim, tão mal. O Cunha tá sendo pago pra não dedurar ninguém, porque o Cunha consegue sair, velho. Sair sim, pelo menos reduzir a pena. O Cunha queria delatar e o Moro tem um punhado de pergunta que ele pediu o Moro fazer pra ele, que o Moro não quis fazer, tá ligado? Porque não é vantagem ele pega. Véi, depois o Cunha dominou a política brasileira do tempo que ele tava na presidência. Ele tirou a Dilma, cara. Foi. Porque, tipo assim, é igual como eu falei pra vocês. A Dilma cometeu o crime de responsabilidade fiscal? Cometeu. Cometeu outro crime de negócio político? Cometeu. Mas o que acontece? Já tinham acontecido crimes parecidos com esse, de tamanho muito menor, né, de proporção menor, só que o impeachment, ele é político, claramente. Você percebe que a Dilma não tinha poder político nenhum. Sim. E ela foi derrubada por isso. Ela não tinha poder político. Tanto é que uma manobra política. Não, né? O que acontece? Ela fez um erro, tá ligado? Era um erro. Se fosse uma sociedade correta, fala assim, porra, você tá no Japão? Ela tinha que rodar. No Canadá, tinha que rodar. No Brasil ela também tem, porque ela fez coisa errada. Só que quem que vai julgar ela, tá ligado? Os caras. Quem julga ela também faz, né? É aquela mesmo. É o sujo falando mal lavado, né? Mas, exatamente. É o juiz dela, né? É complexo. É, porque tanto o impeachment, ele começou quando a bancada do PT não quis apoiar o PMDB em alguma... Não, é porque o Cunha queria que cancelasse algum negócio de investigação que tava rolando sobre ele. Ele falou, então vou passar essa proposta de impeachment aqui. Isso, foi isso. Então, foi mais ou menos. Foi um jogo mas, político. Mas, tipo, quem entra com impeachment é a OAB, né? Oi? Não, né? Quem entra com impeachment é a OAB. Não. É a OAB. É a OAB. Tanto que já entraram com pedido de impeachment contra o Temer. Peraí. Vou explicar, então. A OAB entrou com pedido de impeachment no Collor, tá? No Collor, OAB entrou com pedido de impeachment. Do Temer, da Dilma, a OAB entrou, mas não foi o pedido da OAB que foi aprovado. Que rodou. Entendeu? Foi o pedido da. Da Janaína. E do outro cara que eu não lembro o nome, certo? Mas a OAB também pediu, certo? Mas é só um, não precisa de aceitar todos. Só vale um. Eu acho que o da OAB. O OAB pedia cassação da chapa. Se eu não me engano. Certo. A OAB. Pra poder entrar com pedido de impeachment, tem uma série de coisas que tem que ser cumpridas ou descumpridas. Eu não lembro direitinho como que é a lei lá. Mas, por exemplo, a OAB, ela pega esse código, essa lei, não sei o que é direito, e lê e fala assim, aconteceu isso aqui. Aconteceu, ok. Isso aqui, ok, ok. Isso aqui, ok, ok. Aí junta o líder da OAB de cada estado. Que nesse caso o Temer... São 27, mais Brasília, 28, né? Aí 26 votaram a favor e um votou contra. Como 26 votou a favor, já entraram com pedido de impeachment. Mas, tipo, é a OAB que você tem um código, tem que ser lido, tem que ser discutido para poder entrar com impeachment. Porque senão qualquer um, eu chego lá e rabisco impeachment. O processo de impeachment da Dilma, pelo que eu tô lendo aqui, foi apresentado por um procurador da justiça, que é o Hélio Bicudo, e pelos dois advogados, que é o Miguel Reale Júnior e a Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal acho que também foi pelo... que ela fez o processo lá do Eduardo Cunha também. Ela teve... estava no meio. Só uma coisa que eu queria falar aqui também, sobre esse negócio de pedido de impeachment. é que não é necessário a OAB pedir. Não é uma regra que para ter impeachment tem que ser a OAB que pede. Isso aí qualquer pessoa, tanto que tem vários outros pedidos além do da OAB. Só que quando a OAB chega para pedir o impeachment, o cara treme na base, entendeu? Enquanto vários outros estão pedindo, no caso do Temer, ele está tranquilo. Né? Agora, se a OAB chega a pedir o pedido do Temer, ele vai tremer. Por quê? O apelo popular vai ser maior. Entendeu? A credibilidade da OAB... Você acha? A credibilidade da OAB, se, entendeu? Eu acho hoje que a OAB tem uma credibilidade jurídica... Entendeu? Muito grande. Não, eu também concordo, mas eu não sei se a OAB tem apelo popular. Não, né? Eu falo. Não, eu não tô falando que é só a OAB, mas que a OAB tem. É um órgão de autoridade no ramo do direito, no ramo da advocacia, certo? Então é aquela coisa assim, que o cara assina o cheque, entendeu? Ele endossa o cheque dele. Aí que tá a coisa da OAB. Outro caso que acontece é o seguinte. Que geralmente o impeachment ele é pedido por pessoas que não são deputados, tá? Ou senadores, não são do legislativo. Ligação, né? Sim, tem ligação, mas não são do legislativo. Por quê? Se um grupo de deputados, por exemplo, a bancada de oposição do governo, faz o pedido de impeachment, todos eles são impedidos de votar no impeachment, porque eles têm influência direta. Eles têm interesse direto, conflito de interesse. Então, por isso que é sempre um órgão, né? São pessoas não eleitas... Da ordem dos advogados. Isso, pessoas que não estão eleitas que pedem para não haver esse impedimento de voto, para todos os deputados poderem votar, entendeu? É só esse o caso. Mas sim, sempre a OAB está ali... pedindo e também, né? É mais por causa disso que eu acho, por causa da credibilidade da OAB. Por isso que esse país não vai pra frente. Bando de vagabundos coçando o saco todo dia no boteco. Respeito esse negócio de apelo popular também, é um negócio que me incomoda tudo muito, cara, porque, sei lá, as manifestações que parecem meio explosão emocional, sabe, sem cunho, sei lá, né, todo mundo, rolou um agora sábado passado, foi sábado ou sexta, que rolou a treta toda, foi sexta, cinco horas, porque parece muito, velho, porque, tipo, a gente tá muito indignado com classe política, tanto é que tem gente que quer Bolsonaro, né? Esquece que Bolsonaro tem 25 anos de mandato, sem provar nada, mas tudo bem. A gente tá indignado com classe política, tá ligado? Que político não é corrupto agora, pra nós é Jesus Cristo. Deixa eu botar uma questão aqui no caso dessas manifestações, então. As grandes manifestações que começaram em... Foi 2010? 2003. Não, aquela que foi todo mundo pra rua, que a gente tava ainda na faculdade foi, ainda. Foi o Copa das Confederações. Isso foi mais na época da Copa. Foi 2013, 2012, 2013. Foi na época das Confederações, não vai ter Copa. E teve Copa, né? 2013, né, aconteceu aquela grande manifestação. São Paulo, Rio, todas as capitais. Não vai ter Copa, o povo foi pra rua... É aquela bagunça. E a pauta inicial era passagem, né? A gente esqueceu disso, tá ligado? O negócio todo, manifestação pra mim tem que ter pauta, tá ligado? Você reivindica, sem reivindicar nada, ou reivindicar tudo, você não consegue nada. Tipo assim, eu quero que o Brasil muda. Muda o quê? Beleza. Então, aí eu vou chegar nesse ponto. Por quê? O que aconteceu? Essas manifestações começaram na internet e com movimentos. Assim, movimentos que até então apareceram por causa das manifestações. Brasil Livre. A gente usurpou esses movimentos. É aí que eu tô querendo chegar, nesse ponto. Entendeu? Surgiram esses grandes movimentos que movimentaram a galera, que botou todo mundo na rua, que puxou o bonde e foi todo mundo no hype, pra falar na nossa linguagem aqui. Todo mundo foi no hype. Naquela época, ir pra rua manifestar era legal. Você era contra o governo. O governo tinha uma cara. Você era contra a corrupção, né? E a corrupção tinha uma cara. Entendeu? A cara da corrupção era PT. Não tô botando juízo de partido. Eu não defendo partido. Mas a cara da corrupção naquele momento chamava PT. Ah, é, não, é também porque era porque também... era a situação, certo, velho. Porque eles estavam no poder. Se fosse o PMDB também seria. Certo, outro. Certo. Era também porque o PT, ele tinha muito. Muita gente. É, tinha, tipo assim, tinha senador, tinha deputado, tinha um monte de. Não, beleza. Tinha muita gente. É, o número de PT, na, o número de candidatos do PT na Câmara era gigantesco na época. O PT era a situação, né? Naquela época a corrupção se chamava PT. Na minha visão, muitos desses movimentos começaram a ter um tom partidário, tá? Eles falavam não temos partido, mas diretamente os movimentos, eu vejo... E sim, tinha uma intenção partidária. O povo. Não, eu acho que inicialmente não teve. Depois que tomou. Acontece, os caras foram usurpando as paradas. Isso, tá ligado? Isso. O povo não tinha partido. A galera que era puxada pelo movimento não tinha partido. O que não garante que isso. O movimento não tinha. Tanto que chegou fotinha no Facebook, no Twitter, de pessoal ligado a PSDB, por exemplo, indo pra rua, né? Contra a corrupção. Aécio, Serra, né? É Serra, Kerry, Alckmin, né? E quando eles chegaram. O Lula também tava lá, velho. Certo. Quando eles chegaram na rua, a galera. Não, fora, não queremos. Eles acharam que eles estavam no comando do negócio. Talvez por causa da situação dos movimentos, da cabeça do movimento, tá? Quando aconteceu, tirou a Dilma, impeachment, todo mundo soltou foguete, agora o Brasil vai pra frente, agora é isso, é aquilo. Vamos. Eu não soltei foguete. Ah, mas isso eu tô falando de forma. É, mas é. Todo mundo. Agora. Mas eu não sou PT também. Não, vai que ninguém tem partido. É, quando aconteceu isso, pronto, agora o Brasil vai. Certo? E até semana passada, não tinha nada que tiraria o nosso presidente Michel Temer do poder. Até então, o Michel tava tranquilo. É, já tava rolando o processo no TCE, né? Certo, mas é o processo relativo à Dilma também. É a cassação da chapa, é, né? Isso. Mas isso aí, a imprensa tava controlando. Não ia pra frente, não. A gente sabe. Isso. Né? Até então, o Temer não era, tipo assim, era um cara meio suspeito, mas sem... É, sem, né? Até então não tinham chegado diretamente no nome dele. O que aconteceu com a Dilma, por exemplo? Porque a Dilma foi caçada por questões da candidatura dela, mas não ligada a Lava Jato, por exemplo. Tá? Então o Temer não tinha nada, além dessa questão da cassação de chapa, não tinha nada contra ele. Essa semana o pau quebrou, saiu o nome de Temer e de Aécio, que é o líder... do PSDB, que era a principal que era a principal oposição do governo Dilma PT, né, que era a principal oposição, o PSDB, e que agora estava na situação do lado do governo PMDB, que é uma coisa muito muito engraçada, né, porque quem entrou com o pedido de cassação de chapa da candidatura do Temer e da Dilma foi o PSDB. E o PSDB se alinhou com o governo do Temer, que é o mesmo que ele tá pedindo a cassação, né? Então, política é assim, né? Mas qual o espanto disso? Nenhum, não tô me espantando. Não tô me espantando. Eu só tô colocando os fatos na mesa. Entendeu? Vamos pôr, né? Porque não adianta achar que a gente é idiota também, né? Aqui... Né? Nós não somos as pessoas mais espertas do mundo, mas também não somos bobos, né? Esse pessoal tá igual a galera da série House of Cards. Um tá querendo passar a perna no outro pra poder virar presidente. Quem for mais esperto sobrevive. Tá, agora final. Deixa eu terminar meu raciocínio. O que que acontece? Por que que eu acho que os movimentos de anticorrupção que levou o povo pra rua têm envolvimento partidário? Porque depois que o Temer entrou, que o PSDB se alinhou com o governo... Os movimentos se calaram. Nenhum movimento foi pra rua. Entendeu? Ninguém foi pra rua. Quando o Michel foi dar discurso na televisão. Esqueceram de chamar o Xande pra fazer a coreografia mesmo. Pois é, entendeu? Então, assim, parece que a galera tá alienada com o governo. A galera do movimento. não puxou ninguém pra rua. E hoje, infelizmente, parece que se você protesta, hoje, parece que você é a favor do PT. Entendeu? E isso que eu acho que tá tirando o povo tá com medo de ir pra rua por causa disso. Pra não se colocar numa situação de, eu tô indo pra tirar o Temer porque eu sou, então eu vou ser chamado de mortadela, de petralha, entendeu? De petista. E que não é o caso, entendeu? Isso que o povo não tá enxergando. Não é o caso, tem que ir pra rua do mesmo jeito. Só que brasileiro é aquela história, né? Se não tem um pra puxar a fila, ninguém sai de casa, ainda mais nesse frio. Quem é que vai protestar na porra de um frio desse, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Curitiba? Você acha que neguinho quer sair da casa dele? Ah, vai, meu. É isso que é o problema. Acabei de achar a foto que eu falei que tinha essa foto. Galera da MBL com Cunha, com... Deixa eu ver quem tá aqui. Que eu conheço é o Cunha. É todo mundo aí, né? É, assim, todo Cunha, mundo Bolsonaro, Michel Temer. Mas igual o Guilherme falou mesmo. Hoje, se você sair pra rua, você é meio que taxado a que você tá defendendo um governo. Tipo assim, você tá defendendo uma coisa que pois você, é igual ele falou, você tá defendendo o PT, pra não falar que em outras palavras. E não é desse jeito, né? Eu acho que a grande maioria do pessoal que ainda continua protestando, ele quer que investiga melhor essas corrupções, esses grandes escândalos que estão acontecendo. E quer isso com velocidade, com pressa. A gente não tá aqui pra esperar 4, 5 anos pra gente. Você formou, né, Luiz? Seu diploma tem que valer alguma coisa, né, velho? É, então, a gente não tá aqui esperando o negócio acontecer e daqui 4, 5 anos que se resolva tudo. Não, a gente quer que esse negócio acabe esse ano ainda e se bobear na metade do ano ainda. Mas do jeito que anda, complicado. Ah, cara, mas pra não fritar dos ovos, velho, mas essa parada é pensar com o ponto de se resolver tudo, se fizer a limpa, tipo. É ruim essa parada que foi do Temer. Pra gente é ruim, tá ligado? O cara é escroto com esse tal. Já devia nem ter entrado, mas. O Brasil só vai piorando a situação. Mas se for limpar, velho, limpa tudo, tá ligado? É, pior que a faixa que tá escrita aqui, né, velho? O PSDB saúda a marcha pela liberdade. Vocês são exemplo de cidadania e esperança para um Brasil livre da corrupção. Aí na foto, tá? Eduardo Cunha. Bolsonaro, caralho, véio. Esses caras são fodas demais. Essa foto é antiga. Não, véio. É, velho. Então, cara, essa parada, esse holiday, esse feriado, esse moleque aí, velho. O moleque fala que não tem racismo no Brasil, velho. Já. Meu estômago embrulha. É melhor nem entrar nesse assunto. Cara. Mas tem, velho. Que esse país não vai pra frente. Bando de vagabundos coçando o saco todo dia no boteco. Ah, velho, também tem outra crítica que eu queria fazer esse negócio, dando de pau pra cavaco, não, é o assunto corrupção. A gente tem que fazer uma análise também do nosso comportamento, né, velho, porque o que rolou no Espírito Santo lá mostra que a gente é civilizado, pessoas do bem, vigiado, né? Porque sem polícia a gente é vândalo do mesmo jeito, né? Porque comprovaram lá que quem arrombava as lojas não era bandido. Era o cidadão do bem. É, cidadão trabalhador, isso é verdade. Vigiado, né, velho? A gente pede político corrupto, político honesto, sociedade corrupta não tem jeito, né? Eles são reflexo da sociedade, né, velho? Mas aí já entra um outro problema social, que é a educação, né? É, exatamente. Que é a base, né? Além do problema político que o Brasil vive... Que não pode ultrapassar o teto agora, reforma. Além do problema político que o Brasil vive, a gente já vive um problema de educação mais antigo do que o problema político, eu acho. Não, se bem que os dois são bem... Ninguém, né? Sai igual o ovo e a galinha, tá, né, velho? Não sabe qual nasceu. A gente não sabe qual é o pior, né, velho? Porque... Mas aí quem quer investir em educação? Pra quê, velho? Pra não, quê? Pro povo discutir igual a gente tá discutindo agora? O Guilherme fez mestrado aí, eu comentar as bolsas. Acabou. Não, cortou tudo. Vou dar um exemplo aqui básico de uma coisa que eu passei no final do ano. Final do ano terminei o mestrado, quer dizer, terminei em fevereiro, mas no final do ano eu tentei o doutorado na USP de São Carlos, no curso de doutorado em engenharia mecânica, que é nível 7 CAPES, é o melhor nível, é nível de excelência, tá? Eu não passei por fatores lá, não sei, fatores de avaliação, mas não passei, também achava que não ia passar. É difícil pra caralho entrar na USP, eu respeito muito quem tá lá dentro. Não é fácil. Agora, na melhor, vamos dizer, num dos melhores cursos, com os melhores professores, onde estão os melhores alunos, só os melhores tentam entrar ali, tem capacidade para entrar ali, teve 5 bolsas pro doutorado, para quem passou no doutorado. Passaram numa faixa de 15 alunos, vamos dizer, que eu me lembro, teve 5 bolsas. E vou dizer, quem tá na USP não faz sem bolsa, cara. Porque ninguém dá conta de trabalhar e fazer um mestrado ou doutorado na USP. Não existe essa pessoa. Entendeu? Essa pessoa, ela é de outro mundo se ela conseguir fazer isso. Então... É o mestre da engenharia. O cara nem precisa estar lá, se ele conseguir fazer isso. Né? Então, pra ver a situação, como é que tá no nosso país. Eu acredito que esse ano esteja pior ainda. Entendeu? Eu tô meio que... adiando essa tentativa aí de retomar o doutorado por causa desse momento, não é... Não é, velho, a área de pesquisa acabou, velho, né? Acabou a área de pesquisa no Brasil, velho, já não existe mais, velho. Enquanto isso, né, velho, Canadá e Nova Zelândia oferecendo bolsa internacional para estudante de qualquer país do mundo ir para lá estudar, fazer mestrado e doutorado. Aí que tá a diferença, né, velho? Não é de qualquer país, não quer dizer que você não tem que ser capacitado, né? Não, você tem que ser capacitado, sim. Bem capacitado. Mas eles têm. Não, não é tão bem capacitado assim, não. Porque você faz você passa por uma série de processos lá. Se você conseguir passar, beleza. Tanto que tem muita gente daqui que tá indo pro Canadá e pra Nova Zelândia. Eles estão pagando bolsa, eles têm um bolsa de incentivo pra quem é nativo. Mas é tudo na área de... Informática? Não, mano, essa biológica, de natureza, essas coisas. Ah, exatas tem também, velho. Que eu vi umas pra computação na Nova Zelândia. Eu vi, e eles pagam... Pra área de informática. Eu não sei te falar exato qual, mas eu vi. Eles te dão uma ajuda que dá pra você pegar esse dinheiro que eles vão te passar. Você faz tudo aqui no Brasil. Você faz seu passaporte, pega seu visto, pega o avião, vai pra lá. E o dinheiro que eles mandam é pra você fazer desde isso, desde tirar o passaporte, até ficar lá, até o dia que acaba o seu mestrado, o seu doutorado lá. E aqui no Brasil não tá certo, rolando mas nada, aí né? É que entra a discussão. Por que que um governo corrupto, um governo interessado em apenas tirar da população, ele vai querer investir em educação? Principalmente educação de nível superior. Onde, porque no início, porque no ensino superior é onde a gente abre a mente, cara. Vocês podem fazer uma reflexão aí da mente de vocês antes de entrar no ensino superior e depois de ter saído. É porque na verdade tem um mais crítico ainda. Não porque... desmerecendo não, quem não fez faculdade, né? Não, mas que ajuda, não é, que ajuda muito. Ajuda muito a você abrir sua mente. É a crítica mais séria, velho. É que nosso sistema básico é mais falido do que qualquer outra coisa. Nosso sistema básico é pro cara sair de lá já crítico, tá ligado? Quantas vezes eu já vi um cara não conseguir fazer uma redação, velho? Não é nem redação, velho. Fazer uma análise crítica de um texto. A gente viu isso. Tá no curso superior, o cara não consegue entender o contexto da parada. Certo. Não, mas eu digo assim, porque a educação básica, ela é obrigação, entendeu? Ela faz parte lá, né, na ONU, para um país, né, ele tem que cumprir, é um dos requisitos básicos de cidadania, né, ter direito à educação, a saneamento básico, a diversos outros fatores básicos. Então a educação de ensino básico, ela é obrigação, mas o de ensino superior não, ensino superior faz quem puder. E para que um governo desse vai querer investir em ensino superior, em tecnologia? Ele quer que a gente trabalhe. Ele quer que a gente só trabalhe ali, paga o imposto pra eles arrecadar mais e que se foda. E tipo, eu já lecionei pra ensino médio, né, velho? Ensino médio, ensino fundamental. E é uma porcaria que rola, né, na escola pública. Eu estudei em escola pública e lecionei em escola pública. É uma porcaria que acontece lá, porque tem muito caso de aluno lá que tá no primeiro ano do ensino médio, não sabe ler direito, ou não sabe escrever direito, erra todas as palavras. Tipo, o cara não sabe, não tem noção do básico, de matemática, nem de português. E não pode ser reprovado. Por quê? Porque tem uma cota de alunos, quantidade de alunos, que pode ser reprovado, né, por escola. Senão a escola fecha. E não é de interesse de ninguém que a escola feche. Então, pra mim, a corrupção começa aí, ó. Você pega um cara que não sabe ler, que não sabe escrever direito, dá ele um diploma de ensino médio e o cara sai lá da escola com o mesmo diploma que um cara que esforça lá 3 ou 10 anos lá da vida pra poder conseguir o diploma com nota alta. Véi, isso aí tem nome, véi. Isso aí chama analfabetismo funcional, velho. Que a população nossa tem, tá ligado? O cara só sabe ler. Uhum. Não consegue fazer uma análise, tá ligado? Não consegue ser crítico em nada. Não consegue criticar nada, né? Por isso que esse país não vai pra frente. Bando de vagabundos coçando o saco. Coçando o saco. Coçando o saco todo dia no boteco. Bando de... Vocês falaram tudo que vocês queriam falar. O Alisson, eu queria falar o negócio dos pobres que é preso na favela e dos políticos. Ah, é, não, é. Em relação a. É só uma negócio pra gente debater mesmo. Em relação a essa parada de relação premiada, tá ligado? Porque que rola esses. Na verdade, rola esses caguetes também, né? Quando um cara denuncia uns como traficante, coisa e tal. Por que esse cara não recebe uma boa bonificação tão grande assim, né, velho? Porque esses caras aí, velho, que esses caras fizeram é muito mais prejudicial do que um cara que me deu um pino no morro, tá ligado? Porque esses caras desviaram foi não sei quantos bilhões de reais dos cofres públicos, tá ligado? E os caras vão ficar soltos, os caras vão amarrados, tá ligado? Uma das coisas que me indigna também, igual você tá falando isso aí, é igual aquele cara lá, o Rick Batista. Ele foi preso, né, no caso, prisão preventiva. Aí ele tá sendo julgado, aquele negócio todo. Aí durante esse julgamento todo, os caras fizeram um acordo que ele vai, que se ele pagar 32 milhões de reais de fiança, ele vai ser uma prisão domiciliar. Ele vai ser solto, né, e vai cumprir prisão domiciliar de não sei quantos anos. Pô, velho. O cara roubou, deve ter roubado uns 16 bilhões de reais. Aí o cara pagar 32 milhões de fiança, tá solto. Tá, é vai aí, ficar, véio, na casa dele. Ô, velho, ele vai ficar na casa dele lá. Imagina a casa do cara, igual você tá falando. Isso que é dá raiva, né, velho? Narcos, né, velho? Igual no Narcos lá. Ah, o Pablo Escobar ia ser preso. Não, pera aí, então, vou fazer a minha cadeia. Aí vocês me prendem lá na minha cadeia, na prisão que eu construí, no lugar que eu quero, com os presos que eu quiser que fiquem lá comigo, beleza? Ah, tá, beleza. Ah, tá preso. O Brasil, velho, eu acho que o Brasil tá copiando a Netflix, véio. O Brasil daria uma boa série. Sei que Batista quiser, ele monta a casa dele lá, né, em Fernando de Noronha lá. E fica preso lá em Fernando de Noronha, imagina que coisa ruim, cara. Que ruim. Foi você, Denis, que mandou, compartilhou lá no grupo, a Netflix, dando tweet. Sim, sim, o Twitter oficial do House of Cards. É, tá difícil de competir. Pô, parece que foi o roteiro do House of Cards, velho. Todo mundo tá falando isso, não tem lógica. Véi, cheguei nem perto House of Cards. Né? E eles postaram isso no dia que saiu aquele negócio da delação, a gravação da JBS. No dia que saiu à noite, o pessoal do House of Cards tweetou isso. Tipo, eles querem saber em tempo real. Se o Cunha não tivesse sido preso, hoje o Cunha seria o presidente da República caso o Temer saísse. Ia ser a mesma coisa do, sim, Frank Underwood, velho. O Rodrigo Maia, ele tá sendo indiciado em 7 processos, só em 7. Mas essa questão de injustiça social no Brasil, cara, o Brasil é a casa da mãe Joana mesmo, é aquele negócio, conversa pra bobo ver, entendeu? Porque, não existe racismo, não existe injustiça social, ah, todo mundo é brasileiro, aqui no Brasil todo mundo é feliz. Ah, se fuder, cara, isso é... Todo político é honesto. É isso que indigna no Brasil, gente. É difícil, bicho. Eu morei 2 anos na Bahia, tive o prazer de morar 2 anos na Bahia, numa cidade muito boa. E ali, velho, eu descobri o que é o Brasil. Porque a gente, nós quatro aqui, acredito, somos de classe média. Então, muita coisa, a gente é blindado. Choque de realidade, né? Muitas realidades, nós somos blindados. E lá, eu fui morar num bairro que não é um bairro rico. Porque eu era bolsista, uma bolsa de mestrado, ela vale R$1.500. Se eu fosse pagar num bairro bom lá, 900 conto de aluguel, eu ia passar fome. Eu não ia fazer mais nada. Então eu tive que morar num bairro mais afastado e convivi com muita coisa que... Nossa, cara. Assim, a gente começa a entender a realidade da coisa. Por que que as coisas são assim? Por que que é celeiro eleitoral? Por que que Nordeste elege, sabe, corrupto? Por que que o Maranhão é uma fazenda da família Sarney? Essas coisas, sabe? E olha que eu conheci só a Bahia. Não posso falar que a Bahia e o Nordeste é tudo igual, mas acredito que muita coisa seja parecida. Então é triste essa parte da injustiça. É, até uma coisa que eu tava, acho que eu conversei foi com o Denis um tempo atrás, questão sobre cota racial, cara. Assim, eu era muito... Tô comigo mesmo. Eu era muito contra, sabe? Antes de conhecer essas realidades, cara. Mas hoje em dia eu sou totalmente a favor de cota racial e cota social, né? Que é a questão de... Lógico, tem que ser. Olha, é aquela que... Outro dia eu tava vendo na internet, no Facebook, sobre equidade e igualdade, né? Igualdade e equidade. Igualdade é você dar os mesmos direitos a todas as pessoas. Agora, a equidade que, é você... teoricamente, deveriam vir das mesmas locais, né? Certo. E equidade é você... Dá condição de todos chegarem ao mesmo lugar. Então é diferente, tem que ser assim. Tem que dar condição a todo mundo a ter acesso, o que não é no Brasil. Então você não pode falar assim, cota racial nas faculdades é injusto, porque aí os negros vão ter vantagem. Poxa, primeiro que a cota não é grande coisa. A cota não é 50% dos alunos são negros, entendeu? É muito pouco. E se você for comparar a quantidade de negros no Brasil, negros pobres, que frequentam uma escola melhor durante ali o ensino médio, que tem condição de cursinho, não tem nem lógica você discutir isso, entendeu? Porque é muito pouco. Os caras estudam. Um cara que estuda numa escola pública hoje no Brasil, ele tem que se desdobrar 10 vezes mais do que alguém que estuda numa escola particular para conseguir passar no mesmo concurso, no mesmo vestibular, né? Então não é justificável assim, essa questão de não ter cota. Tem que ter mesmo, não tem jeito. Eu acho que a luta de qualquer classe social, ela é merecida a pessoa luta para chegar até lá. Então ela não tem esse negócio de que ela tem vantagem. Ué, ela luta de um jeito diferente de outras pessoas, né? De pessoas que têm mais dinheiro, de pessoas que nasceu ali, né, no berço de ouro. Mas não quer dizer que eles que são menos, que são, né, desfavorecidos e tal. Não, é, na verdade é igual você tá falando, né? É, isso aí vai também no caso que a gente ouve muita gente falando besteira, que por que o favelado é ladrão, coisa e tal. Mas isso é lógico, filho. É diferença social, é muito simples. Você se assemelha àquilo que é próximo de si, velho. Por que que você não vê menino rico virando traficante? Porque o cara, ele não tem necessidade de passar, velho, tá ligado? Porque quem salva ele depois é o traficante, tá ligado? É o traficante que dá comida pra ele, tá ligado? Pra ele, aquilo ali é a vida dele, velho. Alusão ao negócio. Não é simples falar... A gente entende coisa e tal, que você fica indignado com... ser assaltado, tá ligado? Você não querer bandido. Você tem que fazer uma análise mais profunda das coisas, tá ligado? Querer diminuir a idade de criminal não vai adiantar nada. Não. Só vai diminuir mais ainda as crianças. Vai aumentar o número de presos, né? É, só vai diminuir, velho. Só que ela faz moleque com os caras mais velhos. Dar arma pro povo também não é a solução, não, cara. Não. Nem se conta, velho. Você é louco, cara. Se tiver arma na mão da população, vai nego morrer muito mais que já morre. Não justifica, cara. Não justifica. Isso é. Eu acho que é igual essa questão do Bolsonaro aí. Ele tá jogando verde pra colher. Ele tá falando o que o povo quer ouvir, mas eu acho que no fundo, até ele sabe que o que ele tá falando é merda, cara. Não tem lógica. Ah, mas tem umas coisas que ele fala, velho, que não tem como você discordar, não. É, querer ditadura. Não, ditadura não mata ninguém. Tô falando assim, não. Tô falando, por exemplo. Igual ele tá com um projeto lá de. Tem um projeto, na verdade, de cota pra ter professor gay em universidade federal. Puta que pariu, velho. Eles estão votando a favor, o Bolsonaro. Que cota tá, é essa, tá, velho? Que cota é isso? Tá rolando isso, o Bolsonaro é o único cara que. Até agora que onde foi. Onde tá rolando, velho, isso na Câmara dos Deputados. Que tá rolando? Tá isso, rolando, Alisson. Não, mas eu acho que essa aí já não passou. Calma, essa aí calma. Não passou. Não. Já foi barrado. É, mas foi uma loucura aí de alguém. O pessoal realmente teve essa proposta mesmo. Teve. Não, velho, mas véio, eu não entendo também, velho. Por que essa implica com viado, cara? Não, velho. O negócio se não é. Tua, se fosse viado e arma, tava de boa. Ô, velho, mas você acha justo um cara. O cara vai ganhar voto porque o cara vai ganhar voto porque o cara tem medo de virar. Meu filho, seu filho for viado. Se por ser ditador dentro de casa, o cara vai ser viado. Ô, velho, mas você acha certo? Ter cota pro cara ser professor. Eu não por acho aí. Nada certo, então. Velho. Pra mim, o cara vira viado, ele nasce viado. Não, velho, não tô falando do cara ser viado, não. Tô falando do negócio. O cara ter cota porque ele é gay, ter cota pra virar professor em universidade federal. Pô, é complexo, mano. Quem passou, passou. É homem, mulher. Eu não tô comparando uma coisa com a outra, não. De forma alguma, não tô. Entende o seguinte, mas que esse cara sofreu mais que outros também, ele sofreu. Tá, não, mas pera aí, então, eu vou pôr meu ponto de vista aí. Não sou a favor do Bolsonaro, mas um problema dessa questão de cota pra homossexual, tá? Cota pra gay, como que... É igual você falou, é, eu né? concordo com então. Você nesse ponto de, pra mim, a pessoa nasce homossexual. Entendeu? Ninguém vira gay. Certo? O cara já nasce gay, tá? Agora, como que você vai provar? A ciência hoje, até hoje, ela não conseguiu definir por que alguém não, é gay e por que alguém não é gay. Não existe nada concreto. Isso é uma coisa assim, que eu espero que um dia a ciência consiga resolver isso, porque vai mudar muita coisa no mundo, tá? Se um dia a ciência conseguir decifrar isso, entendeu? Agora, a cota, eu realmente não. Eu tô com o Denis, eu não concordo nesse caso. Mas o negócio é o seguinte: vocês sabem que no Brasil tem que ser 880, velho. Se falar assim, ah, tem cota pra gay. Você sabe que muita gente, se ficar, por exemplo, faltando, sei lá, um ponto em concurso público, um décimo, o cara vai lá e vai falar que é gay e pega a vaga. E como que você prova que o cara não é? Tem um negócio em relação ao Bolsonaro: é o seguinte, vocês querem defender o Bolsonaro? Se você quer defender sua opinião, deixa ele lá, legislativo, quietinho, ir lá, fazer suas leis, deixa ele lá. Não coloque no executivo, não, cara. Não coloque presidente com a gente, não. Não faz com a gente, não. Deixa ele fazer as leis contra os homossexuais. Eu não bota ele no executivo, não, pelo amor de Deus. O cara não fez nada durante 25 anos. Eu tô falando o seguinte, cara. Falam, tipo assim, todo mundo tem sua opinião, mas tem coisa que ele fala que é plausível, só que por ser ele que falou, taca a pedra. Mas o cara defende ditadura. Não, mesmo. Não, Alisson. Beleza. Falar, você falar que a água é pedra, a gente tem que... Mas olha só. Ele tá falando da ditadura. Eu acho errado. Agora, igual ele falou do negócio da cota pra ver. Eu acho certo, tem que barrar isso. Não, mas isso aí, velho, é uma coisa sem lógica, entendeu? Não tem lógica essa coisa de cota pra gay. É assim, não tem lógica isso, velho. Não vai passar. O negócio não vai passar em lugar nenhum, não tem lógica véio. Isso, certo? Agora, também, eu acho muita coisa... que o Bolsonaro fala e que vira notícia porque o Bolsonaro é o que tá falando. Entendeu? Ele joga pra ele galera. Quer também falar o que todo mundo quer ouvir. Aí, velho, ele só quer alimentar ódio, velho. O Bolsonaro é o Trump brasileiro, doido. Entendeu? O Trump foi eleito por quem? Pelos americanos de raiz. E galera, tem visto ele foi eleito pelo aquele... Porque nós temos a visão que Estados Unidos é Nova York. Que, do mesmo jeito que eles têm a visão que Brasil é Rio de Janeiro. E não é, né, velho? E não é, doido. É verdade. É muito maior. entendeu? Aqueles estados do sul que tem nego com tatuagem de confederado, né? Da bandeira lá. Os caras têm tatuagem. Tem neonazista nos Estados Unidos. Esses caras que elegeram, esses caras são muito fortes lá. Entendeu? Eles que elegeram o Trump. O Bolsonaro, pra mim, ele tá fazendo. Ele viu que o quê? Que a internet, o pessoal gosta do hater, entendeu? Eles apoiam o hater, porque outra coisa que a gente já tá querendo falar em algum cast pra frente aí, questão dos youtubers, né? Por que muito youtuber ganha popularidade? Uhum. Cauê Moura, Felipe Neto, esses caras. Porque o cara vai lá, fala um monte de coisa que vem na cabeça dele, ninguém checa pra ver se ele... É, igual a gente tá falando aqui, entendeu? E ninguém checa, ninguém corre atrás pra ver se é certo, se é errado. Você, Denis, você vai atrás e procura saber, entendeu? Até certo ponto, o que faz sentido, o que não faz. Eu acho que você não concorda com tudo que o Bolsonaro fala também. Não concordo. Certo, eu também. Tem certas coisas que ele fala que faz sentido, mas são muitas poucas coisas. E eu, na minha opinião, não é o cara que vai chegar lá e vai resolver. Deixa ele legislativo. Eu também não acho que ele é o cara que vai resolver, não. O Bolsonaro tem um problema grande aqui, a gente não vê, acho que a gente percebe isso. É que ele é forte só na internet, no Facebook, que ele tem um pessoal que defende ele, aquele negócio. Chega na roda de um pessoal mais velho, o pessoal que pergunta pra você ver quem que é Bolsonaro. Tem muita gente que não conhece esse cara, velho, entendeu? Não é pouca, não. Igual, não sabe, tipo assim, só... Então, aí, isso entra naquele problema que o Guilherme fala, que tem muita gente que tá nos Estados Unidos, não sabe tipo assim, a gente pensa que todo mundo dos Estados Unidos é inteligente, mora em Nova York e tal, mas tem muita gente que não é capacitada também, e acaba que não tem essa informação também, não sabe quem que é Bolsonaro, não sabe o que tá acontecendo na política, não tá ligando pra nada. Tem muita gente alienada no Brasil, é isso que eu quero dizer. Diferente lá depois da saideira. Tem homem que vira macaco e mulher que vira freira. A comandante capitão. Ô, Deus, falar um negócio de coração. Depois do Trump, eu não fiz mais nada. Eu fui jogar minhas fichas todas. Falei, se esse Trump não ganha nem campeonato de birosca. Coitado, depois do Trump, eu não duvido de nada. Não é que o maluco ganhou? Mas a parada é que a eleição é indireta, né, velho? O voto lá é indireto, né? Tipo, ele não é igual teve aqui, maioria então... absoluta. Mas ele teve uma estratégia muito grande. Ele teve voto pra caralho, velho. Pelo que falava, ele teve voto pra caralho. Mas, tipo assim, ele não teve a maioria dos votos. Ele ganhou nos estados, entendeu? É o jeito desse. Ganhou. Ô, velho, mas peraí. Tipo assim. Mas se ele não tivesse... tanto apoio do jeito que ele tem, ele não teria sido eleito. Ele não teria passado das prévias. Concordo. Então, se ele foi eleito, é porque tem muito... Você pode colocar aí que 40% dos Estados Unidos apoia ele de olho fechado. Então, na verdade, o que acontece? Na verdade, tem uma tese apoiando que isso aí não é só nos Estados Unidos, não, velho. É o medo do diferente, cara. Tem um negócio que fala que é o lado escuro que não aparece, tá ligado? Que só tem que no Brasil aparece. No Brasil é o contrário. Os caras têm orgulho de falar que quer acabar com os viados, tá ligado? Aqui a galera fala mesmo que vota e tal. Tem lugar dos Estados Unidos que os caras não falam que votam em Trump. É vota, na hora da urna vota, tá ligado? Não, e outro lance que tá rolando aí na política internacional, que, assim, não é coisa constatada, é minha visão. Que tá a questão do protecionismo, sabe? É. Tá todo mundo fechando as portas. Tá, ué. A Inglaterra, o Reino Unido, tá saindo do... O Brexit tá aí, ué. O Brexit tá aí pra falar isso. Os Estados Unidos apoiou o Trump, que é um cara que falou, vou fechar a porta pra todo mundo que é árabe. Isso. Entendeu? A França quase foi no mesmo caminho. Quase foi. Né? Se aquela mulher lá tivesse ganhado... Ela era muito ruim, né? Ela era muito ruim. Ela não sabe usar Twitter, não. É fraca. Não sabe usar Twitter, né? Então, eu acho que tá sendo uma tendência, sabe? Uma tendência mundial essa questão. É por isso que eu tô falando mais uma vez. Eu tô com medo de estourar uma guerra aí, cara. tô com medo, porque... Ah, cara, se tá rolar muito guerra, nós estamos mortos, cara. As bombinhas agora são de doer, tá? É, agora você é pra matar de verdade, né? A galera agora é moleque, te mata de joystick, eles não dão nem as caras. E agora a gente tem um problema que os Estados Unidos, o Trump e o... Como é que é o nome do presidente da Rússia? Esqueci. Putin. Putin, eles são amiguinhos, né, velho? Mas o Putin que elegeu ele. Então, mas aí que tá, é isso que eu tô falando. Os dois são amiguinhos. Se rolar uma guerra, os dois juntar, eles explodem o mundo. Ô, doido, há 20 anos atrás alguém ia falar que os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, tava de parceria com o presidente da Rússia, meu. Ô, filho, aí eu te pergunto. Aí. Eu te faço pergunta. Os caras que votaram no Trump sabiam que ele era parceiro do Putin? Porque esses caras que votaram no Trump é tudo contra a Rússia, filho. É lógico, mas é a ignorância da população, é isso que eu tô falando, doido. É, meu ponto é esse. A ignorância não é só a gente no Brasil, graças a Deus, somos ignorantes, não. Pelo menos essa culpa a gente não tem sozinho. É. Todo mundo. Ninguém todo mundo político, tem seu pezinho, né? De ignorância. Tá, tamo na merda. Ó, velho, falando igual de Trump, depois a gente podia... Isso é uma pauta boa pra nós trocar ideia sobre o marcha que ele fez, velho. A galera de... O negócio dele é cabuloso, cara. Eles fizeram umas ideias lá que é monstruoso de dados que eles compraram, velho. De tanto de dados que esses caras compraram, velho. Eles compraram dados de informação, tá ligado? O Trump, pra fazer a pesquisa dele. Não, eles fizeram errado, não. É, qualquer um pode comprar. Do Facebook, da Google. Mas é só uma prévia. Ele, o que acontece? Em vez de mandar propaganda pra quem ia votar na Hillary, com certeza, ou tava em dúvida nele, ele votava pra quem tava em dúvida de votar nela. E tipo assim, batia nos pontos, tipo assim, negro, vamos supor, negro nos Estados Unidos, que tem o preconceito dos Estados Unidos é um pouco mais forte do que aqui. O que acontece? Botava três notícias falsas dela, tipo assim, falando mal de negro, tá ligado? É muito louco, velho. Não, é, ele foi eleito pelos rumores, né? Porque a Hillary também, ela não tinha um apelo muito grande. Ah, ela era muito fraquinha também. Entendeu? Teve aqueles lances do e-mail, dos e-mails dela que vazaram no FBI, não sei o quê. Então, o Trump foi muito em cima disso aí mesmo, de divulgar, tipo... Na hora que eles vinham, ah, esse cara é um louco. Aí ele fala assim, não, mas essa mulher aí, você tá fazendo muita coisa errada também. Vocês vão votar nela? Vai pôr ela aí? É, exatamente, a treta é essa. Voltando assunto de novo, vocês vão ficar doidos. O negócio do Bolsonaro aí, cara, que eu não sei, porque lógico que nós somos países diferentes, mas só pra ter noção, velho, nos Estados Unidos eu acho que votou foi só, não chegou nem a 50% dos votos, tá ligado? Porque eleição nos Estados Unidos é dia de semana, tipo na quarta-feira, 2 horas da tarde. Sim, horário de trabalho. O cara tem que sair do trabalho pra ir votar. Não é voto obrigatório, tá ligado? É diferente um pouco, mas essa galera aqui tem muito... Eu acho que eu conheço mais gente que vota no Bolsonaro do que quem não vota. Eu conheço mais gente que não vota no Bolsonaro. É, eu conheço mais gente que vota. Eu tô falando, Alisson, você conhece essa pessoal da nossa idade, senhor? Não, cara, ah, o cara mais velho que vota nele. Conheço vários. Eu, pra falar a verdade, o pessoal mais velho aqui de casa, ninguém apoia Bolsonaro, não, velho. É, meu negócio é. Todo mundo tá apoiando. Gente mais pobre, Luiz. Gente mais pobre vota no Bolsonaro. Gente mais pobre vai votar no Lula, né? Não, da Bolsa Família. Não criticando o Bolsa Família, né, mas. Não, eu falo assim, eu vi a entrevista do Bolsonaro. Quando agora que ele tá mais assim assumindo que é pré-candidato e tal. E ele e a mulher falando, ah, você tá com segundo lugar, num caso de segundo turno, nas pesquisas você perderia pro Lula e tal, não sei o quê. Só que isso, cara, pesquisa é direcionada. Entendeu? É. Não adianta. Se um determinada pessoa, partido, quer fazer uma pesquisa favorável a ela, ela vai entrevistar as pessoas naquele lugar. O Aécio tava ganhando a eleição, essa eleição. Não, esse é ótimo. Não, o Aécio ganhou, só esqueceu de fazer pesquisa em Minas, que Minas ele tomou um pau aqui, velho. É, ele perdeu na casa de casa. Então, quem decidiu a última eleição foi Minas, velho. Mas sei lá, velho, teve muita gente que mudou o voto na última hora. Eu, por exemplo, mudei meu voto na última hora. Só que igual eu falei com o Guilherme uma vez, velho. Aécio arrependido, né? Porque, tipo assim, nossa, tô votando essa bosta, não acredito e tal, né? Tentei mudar o Brasil, piores, né? Eu tava tanto pra isso, a gente olhava assim, pô, como eu vou votar aqui? sei lá, não gosta de ninguém. Quem que é o menos pior? A culpa não foi minha, votei no Eduardo Jorge. Boa.